Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Esperado, queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje, sexta-feira, eu quero dizer a você que me acompanha todos os dias, tenha certeza que, clamando a misericórdia do Senhor, conseguiremos vivenciar uma santa semana. Cuidado com os chavões, Semana Santa. Mais do que fazer um feriado de Semana Santa, faça santa esta semana. Olhe para a cruz, olhe para o Calvário, enfrentemos as nossas dificuldades. Ele nos ama profundamente e esta é a prova da sua misericórdia, do seu amor. Sinais do Sagrado, um CD que pode ser um bom presente para essa Páscoa. Olhe para a cruz. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Maria Aparecida, Dama de Jesus, de Vajão de Minas, eu dei o derrame cerebral, fiquei completamente aleijada, graças a Deus, através da oração. Pela bênção de Deus, estou curada completamente dentro de 2 meses. Eu estou caminhando, estou movimentando as mãos, dou conta de fazer tudo. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, pela bênção recebida. Eu não dava conta nem de levantar da cama. Eu vivia carregada pela minha tia. E minha irmã pediu pela novena. E graças a Deus. Hoje eu estou caminhando, estou dando conta de cuidar do meu filho. Obrigado, Padre Reginaldo. Obrigado, meu Deus, pela bênção recebida. Que Deus abençoe, filha. Que Deus a proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos? Nesta sexta-feira, Bíblia aberta. Cartilha de oração. Palavras que não passam. Palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração, Senhor. O texto de hoje, João 10, 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: eu vos mostrei muitas obras, obras boas da parte do Pai. Por qual delas quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus? Jesus respondeu: